incômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido, eu, nome da casa aos 6 anos, fogo no canto, todo TV em gordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olha o som, eletrodo, sério, topo, trombo, corpos num cemitério de sonhos, graças à lei, plano, troco de jogo, vendo, roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos, é o novo tempo, momento pro novo, o sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde reinamos, quando ponto, sinais da dor, como Doril Anador, somos a luz do Senhor, pode crer, tamo construindo, suponho não, creio, meto a mão, em meio à escuridão, pronto, acertamos, nosso sorriso sereno, hoje é o veneno municipal, canta de coração assim, ó. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Eu sei, câncer, quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é o equilíbrio entre nosso martírio e a nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro e nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias, irmão. Sonho imundo, só água na geladeira. E eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine. A mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome. Eu sou o terror dos clones. Que esses boys conhecem mais. Nós conhece a fome, então. Cerra os punhos, sorria. Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. E aí? Levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. É o que te faz. Não sei. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta. Canta aí, municipal.